Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste, e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remos sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. O estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão, e far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma e com amarga lamentação, e no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas os mares fartastes a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriquecestes os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornaste em grande espanto, e jamais subsistirás.